A gente trabalhando, chega bem pertinho, tá? Oi, oh, que eu fiquei nu? Não, perto aqui da tarde. Ah, bom. Pode me ser sozinho. Nós somos amigos íntimos. Bom. É, eu amo tudo. Um dia o senhor vai aparecer, seu tio? Eu tô aqui? Não, o senhor vai deixar filmar? Estica, hein? Não. Vou começar? Já? É, pô. 5 horas, Maria, né? Maria, Maria, Maria. Mano, caralho. Tá bom. É aqui? Isso, vem mais pra cá. Eu vou te agarrar. Isso, é pertinho aqui. Eu vou te agarrar. Isso, eu deixei aqui perto pro senhor ter que vir aqui. Daí o senhor fala. Mas vamos lá. É, a gente vai fazer um diálogo especial voltado pra amarração. Porque... Fudeu. Porque muita gente me perguntou e acredita nisso... Ou já viveu, ou está vivendo, ou tem intenção de viver um processo de amarração. Ou já sofreu, segundo as visitas que fizeram em diferentes lugares. Mas antes de eu começar isso, só um parênteses. Quem é esse parênteses? Só para falar um outro assunto rapidamente, para a gente poder entrar nisso. O senhor já falou, a exaustão, nos outros diálogos, que Exu é neutro. Certo? Vocês não são bons e nem maus. E porque vocês são executores da lei, se na casa autoriza fazer o que a gente entende como mal, o Exu vai fazer. Ai, pô. Faz? Ai. Mas isso é porque é tiriri, o tranca-rua não vai fazer. O que mal é melhor do que eu? Nós somos da mesma estirpe. É tudo a mesma merda. Todo Exu... Qualquer um faz bem, faz mal. Na linguagem de vocês, isso. Pra gente não existe isso. Não existe. Mas numa casa onde tranca-rua só pratica o bem, na outra que pratica o mal. E ele incorpora lá, ele vai fazer. Ai, porra. Isso é doutrina de cada lugar. Mas era pra e ser... tem lugar que faz o bem e faz o mal junto. Por que então a gente criou essa ideia de querer ver o Exu como nosso amigo bondoso? Mas ele é amigo. Bondoso é o caralho. Ele é amigo. Amigo também dá porrada? Dá. Você pode ter um amigo sincero do seu lado, bacana, puta que pariu. E eu, um filho da puta fora. Porra, e aí, o que é que isso muda? Isso. Muda porra nenhuma. Não é isso? É. Dentro da casa é uma, tem uma doutrina, tem uma lei. E essa lei tem que ser respeitada. Mas isso não muda o meu ser, não muda a minha energia. Tá. Ela se adapta àquela casa. Oh. O senhor acha que isso veio um pouco... E vocês, quando falam fazer mal, não entendem essa porra. Até um pensamento é mal, porra. Se for direcionado para o negativo. Pode acender uma vela, pode matar um boi, pode fazer uma comida, pode fazer um panelão. Se for para o mal, é mal. Claro. E se for para o bem, é a mesma coisa. Às vezes, quando fala assim, ah, está trabalhando no mal. Não, às vezes, não faz essas coisas de... Né? Trabalho. Antes, vai lá, acende uma vela. Vamos foder, filha da puta. Vamos lá foder. Acende um pouco lá. Aqui, nem isso pode ser feito. Tá. Nem acender uma vela e dizer que é para negativo, para mal. Não pode. Como em outras casas também. Agora, eu, Trocarru, a Sete Cruz, a Marabô, tudo a mesma live. Tudo. Tá numa casa que aceita o mal, pega e faz. Senão não ia lá. É, ia fazer o que lá? Então, senhor Tirilho, o senhor acha que nós herdamos isso das religiões que dizem que para alcançar o céu tem que ser bom? É. Para alcançar essa porra de céu que não existe... Mas se você quer chamar de céu, vamos chamar. Tem que estar equilibrado. Não tem que ser bonzinho, não, que se bonzinho se pode. Tem que estar equilibrado. Viver a sua vida, respeitar o outro, amar o outro como a ti mesmo, não querer para o outro aquilo que não quer para você, e assim vai. Ah, isso. O senhor falou que ascensão é mérito, não é meta. É. É mérito. Isso não se ganha, isso se conquista com o tempo. Se isso fosse meta, se a ascensão fosse meta, a gente só ia fazer a porra para subir. É. Eu já estava lá no caralho. Não estou ainda. Entendi. Ou seja, um tranca-ruas que faz o bem numa casa, na outra casa ele faz o mal. Não é questão dele subir ou descer na evolução. É ele alcançar o mérito. Uma coisa que está errada. Nós não faz isso. Nós conduzimos a energia. Quem faz é o filho da puta que vai lá pedir. Ah. Quem é o demônio na história do diabo? A filha da puta ou o filho da puta que vai pedir. Nós apenas conduzimos a energia. O senhor incorpora em outro terreiro no Brasil? Muitos. Já pediram uma maldade para o senhor fazer? Ui, quantas? Foi autorizado pela muito. Casa? Aqui não. Não, para outra casa que o senhor foi. Muitas. Dá um exemplo. Como? O cara chegou e pediu para o senhor foder com alguém. Dá um exemplo de uma coisa que aconteceu e o senhor foi lá e fez. Fudi. Um exemplo é esse. Eu não vou contar para você a história do outro. Porque a pessoa pode acabar sabendo. Né? É, porra. Eu vou lá me comprometer, cara. Isso. E aí chegou, por exemplo, faz maldade para fulano de tal. Isso não é ético, ficar contando. Isso, muito bom. Tem que ter ética. Isso. Então, ele chegou e pediu, faz maldade, por exemplo, para minha esposa. E é assim que funciona. Deixa eu explicar. Eu estou no ponto da encruzilhada. Para fazer uma coisa negativa, meu ponto é bom. Onde eu habito é bom. Mas eu preciso de outra força. Eu não posso ir sozinho. Então a gente vai até o guardião daquela energia, porque todos têm um guardião. Não é isso? É. Vamos lançar a energia e a energia vai esperar. Mas todo esse encaminhamento de força é nosso. Uhum. A maldade é de quem pediu. Uhum. Tanto que quando faz a merda, a gente fala assim, agora você faz o pensador aí e pede, pô. Ah, entendi. É, não é assim não. Não existe uma fórmula para matar. Uhum. Não existe uma fórmula para fuder. Não existe isso. Vai lá e na hora... O mental do filho da puta que foi lá que vai, atua. Porque senão volta pra mim, pô. Volta pra mim, tem que voltar pra quem fez, pô. Então, vamos dizer, o cara vai lá pra fazer uma maldade pra esposa dele, que é rica, ele vai pegar a herança, um exemplo. Então ele vai lá com raiva, com essa vontade de ter herança, e é essa energia acumulada dentro dele que o senhor vai direcionar. E eu vou fazer a coisa e ele vai mentalizar isso. E eu só vou fazer a direção. Entendi. Ele não quer isso? Agora, se ela tiver lá os guardiões dela, firme, ela tiver no pensamento dela um equilíbrio, fodeu, não vai conseguir porra nenhuma, nem que vá lá no cipé. Não vai conseguir porra não nenhuma. Não vai conseguir nada. Nada. Quem está ouvindo vai fazer esse questionamento. Por que, que ele citou Lucifer? Ele é mais... Não, é porque todo mundo acha que ele é o poderoso, né? É. E tem essa linha de Exu? É tudo igual, pô. Não tem essa. Ah, só muda o nome. Tudo assim. A mesma merda. Puta é tudo puta. É melhor, mais bonito, mas tudo é puta. Tudo. Então não tem por que a gente ter essa idolatria. Não, estou chamando meus amigos de puto. É. Embora é tudo um grande filho da puta, mas não é nesse sentido. Estou dando um exemplo. Claro. Um exemplo. Não, porque essa putada aí que ouve essa porra, tudo doido. Vai ser a doer. É. Então a gente ama muito o nosso guardião, o nosso Exu. Ele não é menos agora só porque numa casa que faz maldade ele aceita o trabalho. Não, ele tá na linha dele, tá fazendo, e ele não tá fazendo, ele tá direcionando. É. Só isso. Se a hora que eu peço, a hora que o cara vai lá, pede pra fazer mal pra esposa dele, o Exu fala, não, não faz só isso não, faz mais isso. Daí ele tá... Não, não existe isso. Não é? Não existe. Isso é coisa... mental do médium. É assim, tem a pessoa que trabalha com o Exu, o médium. É. Aí o médium, antes de chamar o Exu, faz uma conversinha com o filho da puta. Ah, vamos amenizar isso aí, vamos apimentar essa porra. É. Vamos botar uma vela no cu, outra na chana, entendeu? Só isso, mas é do filho da puta, não é da entidade. Não. A entidade vai direcionar sua energia. Pronto. Claro. Então tá certo, vamos dar continuidade aqui. Então, o assunto é amarração, Sushiri. Por que a denominação amarração de amor e não magia de amor ou encantamento amoroso para uma união estável? Agora tu fudeu tudo. Puta que pariu. Primeira coisa. Vou falar uma coisa que vai fuder todo mundo. Isso. Não existe amarração. Vai se fuder quem diz que faz. Não existe isso. Existe uma energia fraca de um dos dois lados... E que se completa com algumas magias. E aí se fica preso aquela pessoa por causa dessa falha que tem dentro da pessoa. Então isso não é amarração, não amarra ninguém. Mas é um mise-en-scène. É um mise-en-scène. Agora, o que você falou a outra? Por que a denominação amarração de amor e não magia do amor? Agora, a magia de amor, essa existe. Existe? Essa existe. Maravilhosa. Ou encantamento amoroso para... Encantamento melhor ainda, é o nome mais bonito. Para uma união estável. Então, amarração não tem. Não tem. Não, isso é coisa de barrar boneco. Já viu? Não. É uma palhaçada. Amarra um boneco com uma rola... E a boneca com a chana. Agora tá até amarrando rola com rola. Aí amarra junto. Amarrou. Amarrou o quê, porra? Que aí? Amarrou o boneco. É. Não existe. Amarrou. Agora, se o outro lado tiver deficiência espiritual, doido, alguma coisa, alguma deficiência, aí você trabalha uma magia, um encantamento, aí sim, isso funciona. Isso existe. Mas fora isso, não. Então tá, a gente vai passar por várias questões. Mas você entendeu? Porque tem que primeiro entender isso. Sim, faz parte de uma carência de energia ali que é ativada na pessoa que está querendo amarrar, né, fazer a magia de amor, por exemplo. Às vezes assim, você passa perto do filho da puta, puta que pariu, que homem, que rola, fica doido, depois que come... Eu fui comer aquela merda, que merda. É. Isso é um encantamento. Que funciona tanto naturalmente como não. Como não? Como não. Como tem que ser feito uma magiazinha. Uma magiazinha. É, eu te dou um banho de flor de papel. Eu não posso falar não, que vão fazer. Não, fazer. É, não, mas não vou falar. Mas tem que ter um mental firmado, né? É, então, essa deficiência. Esse buraco nessa parte, uma falta... Aí vem uma energia completa. Se o senhor está falando que sabe como fazer, o senhor já fez em algum lugar? Já, muito. Muito. É. O pessoal vem pedindo mais o quê nesse rola. Lado? Rola aí? Chana. Então tá bom. Eles entendem que é chana? Xereca. Isso. Isso. Então, A linguagem que ele vai colocar aqui nas outras questões é a amarração. O senhor acha que eu devo manter ou mudar para magia de amor? Não, se ficou entendido que esse negócio de amarração não existe, vamos falar amarração. Assim. Tá bom. Quando a pessoa... Senão vão dizer que eu estou te encantando e você está mudando tudo. É, realmente. Quando a pessoa sofre por amor e vai ao terreiro pedir ajuda, qual é o trabalho espiritual feito para ajudar essa pessoa descartando a amarração? Vamos falar uma coisa. Primeiro, sofrer por amor, todo mundo sofre. Amor bango, amor corre-corre, amor casuado, amor às patas, amor à roupa, é uma merda. Amor, essa coisa de amor é assim, você sempre quer ter a outra metade, não é assim? É. Ah, tem filha da puta que chega, tiriri, quero a minha outra metade. Eu falo, vai pro caralho, tu tem que ser inteiro, porra, tu quer a outra metade, fudeu. Se o outro for sua metade, quando ele for embora, tu fica sem a outra metade. É, realmente. Você tem que ser inteiro e querer alguém inteiro. Acabou. Os dois vão se, né, ajeitar ali inteiro. Quando um for embora, até logo, meu amigo. Vai na paz do cão. Carou. Na paz do cão. Agora, se ficar com deficiência, essas deficiências, aí sim fudeu tudo. Vixe. Então, primeira coisa que eu faço, ver como é que tá essa aura, como é que tá. E tentar falar, olha, não adianta você querer que o outro complete você. Quem tem que completar você é você mesmo. Você tem que se sentir gostoso, você tem que se sentir bonitão, você tem que... E fudeu, porque isso passa pro outro. Então o trabalho é feito nesse sentido, nesta casa. Agora, em outra casa, pode ser que aproveite isso, vamos fazer um negocinho. É tanto, vambora, entendeu? E cobra? Claro, porra. É onde se cobra mais. Mas o senhor vai pagar a consulta nesses lugares? É o que mais tem. Mas dizem que o senhor não usa dinheiro pra nada? Mas o médico dele usa. É. Essa aqui é a merda. Mas o senhor, num lugar que faz o mal, que o senhor vai, o médium cobra, o senhor aceita isso? É ele que cobra, porra. É a ética da casa dele? O senhor não tá nem aí. Eu tô nem aí, eu vou fazer. Tendo meu pito, meu marafo, tá bom. Tá certo. O pai de santo, antes de fazer a amarração, a magia de amor, usando os oráculos do tarô, búzios e leitura de mão, sua clarividência, disse que a pessoa está no caminho e no destino. E que ele fará apenas, por mérito do consulente, antecipar esse tempo entre os dois. Não vai fazer porra nenhuma, vai arrancar o banguinho, na boa. Se já está no caminho, para que vai fazer alguma coisa? Ninguém adianta destino de porra nenhuma. Mas ele vai avançar um pouco, seu senhor. Vai avançar o caralho. Você acha que é assim? Vamos agitar, vamos... Mas não pode, não. Tu faz um plantador de uma porra ali. Qual é o nome das tuas plantas? Aí você... Cresce. Se fosse assim, eu fazia com rola. No instante ficaria com pé. Cresce. Ela vai crescer? Vai? Não. Só no tempo dela, não é? No tempo dela. Isso é a natureza. Isso é destino. Isso ninguém muda. Nossa. Não muda. E o senhor acha que é o mesmo, por exemplo, para quem tem evidência programada para abrir certa hora? Não tem essa? Só vai abrir na hora. Se você ficar doido, aí abre antes. Que aí tu começa... Aí é você, é a sua cabeça que tá criando aquilo. Ah, daí não é evidência. Não é evidência. É loucura. Diz assim, ah, toma banho de não sei o quê. Nem de merda de vaca vai adiantar. Porque tudo tem a hora certa. Disse, existe a lei do retorno. Mas se a amarração for feita como energia de amor genuína, acho que ele quis dizer com a energia de amor genuína. Que é isso, genuína? Genuína é assim, que é realmente verdadeira. Não é nada falso ali. Existe a lei do retorno. Mas se a amarração for feita com energia de amor genuína, isso trará algum mal ao consulente ou à pessoa amarrada? Ah, o inferno tá cheio de energia genuína. Amor genuíno. É, tá sim, tá cheio. Vai a merda, querer me amarrar porque me ama, caralho. Vai se fuder. Não, isso não acontece, não. Vai lá, é pra sacanear mesmo, pra poder. Bota nos meus pés, é assim que eles falam. A amarração, na verdade, não seria um auxílio espiritual para tirar energias negativas do casal E assim permitir que eles se unam com a harmonia. Oh, que coisa bonita. Me deu até uma emoção. Pai, a merda. Quem quer amarrar tá com emoção porra nenhuma. Quer ficar o outro nos bar do pé. Ou pra ganhar lucro de bango, o homem soltar. Ou pra comer bastante a rola. Ou então vamos foder a mulher. Ó. Caramba. Então não tem essa história de energia negativa que não mantém os dois juntos. O que eu falo? Nada. O que eu falo é o seguinte. A mulher tem um poder de sedução. Ela é dona desse poder. O poder de sedução é feminino. E o homem tem o poder de potencializar isso. Se você encontra o seu parceiro, sua parceira, numa polaridade que equivale um a outro, vocês se encaixam. Não precisa de magia nenhuma. Agora, um quer que o outro faça de acordo com o que ele acha que tem que fazer. Aí tem que amarrar. Nossa. Na cabeça deles, né? É. Como é que você vai mudar o outro? Não muda, não muda. Pode ter ali uma ilusãozinha que eu te falei, um encantamento. Isso. Só. Depois olha, acaba. A amarração, quando é feita por capricho de ego ferido, trará só dor de cabeça para ambos? Mas... mais que dor não de é só dor de cabeça, não. Dor de cu, dor de tudo. Tá bom, respondeu. Com essa manutenção na relação com base no amor, tende a ser duradoura a relação? Primeiro, se fosse amor, não ia partir para amarração. Não. Se for amor, não vai. Porque quem ama, ama livre. É. Quem ama preso, não é amor. É posse. Isso. Não é isso? Sim. Então já não tá, faz sentido essa porra aí. É. Ou seja, manter a relação com base em amor. Começou errado? Já começou errado, vai manter como? Pode acontecer que se tratado com muita... agora colocou muita manutenção. Puta que... ou seja, muito maraco, muito pito. Tem genuíno aqui ainda. Pode acontecer que se tratado com muita manutenção... com base no amor puro e genuíno, a amarração se converta em dharma ao invés de karma. Vai te fuder, onde que eu passo a merda e depois isso vira dharma? Depois você era muito bom. Você é responsável pelos seus atos, pelos seus pensamentos. Sua cabeça é seu mestre, seu guia. Se tu fizer merda, vai se fuder, isso aí é lei. Isso. Não tem essa de vai te fuder, não é isso não. Mas aqui... ele está dizendo assim, com base no amor puro e genuíno. Que amor puro e genuíno é esse que amarrou o outro? É. Se amarrou, se fez alguma coisa porque o outro não queria. Porque se quisesse, não precisava. É. Aí, amor puro e genuíno, eu estou te falando, inferno com a gente. Com o acolhimento da pessoa amarrada, se o acolhimento da pessoa amarrada vier com amor genuíno e puro, o amor dela pode aflorar com o tempo? Aflorar? É. Eu pego quem não quer estar do meu lado, coloco aqui. Daí com o tempo eu vou cuidando. Pode ser que o amor aflore dessa pessoa? Pode ser, isso pode. Mas o que vai aflorar primeiro é o interesse. O banco que você tem, o tamanho da rola. E por aí vai até chegar o amor. Chegou a moto, tá velho, não presta mais. Isso. Pra que quer? É. Nada, nada. Nada forçado vai avante, presta. Muitas das vezes se amarra ou se apega a uma bomba. Porque naquela ilusão, ah, gostosão, puta que pariu. Quando vê, é uma merda. E aí tá preso lá. É. Mas não tá preso, não foi por causa do boneco que amarrou, não. Não. É lá dentro, é emoção, sentimento, aquelas porra de cabeça. Tem que ir pro casaca de cabeça. Sim. Ah. Psicólogo, né? Né? Psiquiatra, psicólogo. De doido, qual é? Psiquiatra. Isso. E aqui o senhor acabou de responder. O tempo que durará mais tempo da amarração depende da compreensão, acolhimento e aceitação do outro. Não dura nada. Você, encantamento, ele dura até você atingir o objetivo. Qual foi o objetivo desse encantamento que eu fiz pra você? Atrair a galinha. É. Atraiu a galinha, acabou o encantamento. Nossa. Eu só fiz pra atrair. Você entendeu? Sim. É verdade que uma amarração pode durar outras encarnações? Não. O mal que ele fez com essa amarração é que pode durar. Que mal surge de uma amarração? Não, ali aquela energia que foi desprendida, né? Assim, estou falando fino. Ali, isso pode marcar uma encarnação. E aí levar para outra. Porque é tão forte aquele desejo, aquela vontade, blá, blá, blá, blá, que vai para outra. Que fica marcado nele. Nele. A essência da carência expressada. Não é, não. Pé espírito. Pé espírito dele e vai para outra. Vai. O que vai para outra é aquela... Olha só, meu amigo, se a minha ração funcionasse, me dá o nome aí de um homem bonitão aí, dessas... Que todo mundo quer comer. Vamos perguntar para uma mulher? É. Dá o nome do homem bonitão. De um bonitão aí que todo mundo quer comer. Puta, quem quer comer isso? Puta que pariu. Brad Pitt. Já tá velho. Tava fudido. Ah. Não tava fudido? O que o senhor quis dizer com esse exemplo? Quantas mulheres não iam fazer amarração pra ele? Ah, realmente. Que quer comer ele? É. E alguém pegou? Só uma. Aquele quis. Vixe. O que... Você entendeu? Tu é bonitão. É assim? Você aparece sempre aí nesses negócios. Ui, quantas não querem te dar? Não, sim. E se a amarração funcionasse? Tu já tava preso, tava? Já. Por muitas. Sim. E tá? Não. Não. Mudou sua essência? Não. Porque você é uma pessoa equilibrada. Ah. Pelo menos, aparentemente. Aparentemente. É, não vamos falar da sua vida aqui, não. Tô mais com essa. Senão vai ficar feio, né? Meu Deus. Então, o que dura as outras encarnações é aquela ação baseada numa crença de que ele tem uma carência, assim. É. E aí precisa de um subterfúgio para poder estar equilibrado. Aí chega assim, tudo se usa esperteza, mano. Tudo. Esperteza? Tudo é malandragem. Puta que pariu. A mulher chega assim para mim, pô, Tiriri, quero conquistar o homem e tal. Aí eu olho para ela assim, muito, tá caidinha. Caidinha? É, caidinha, meia bagunçada. Produto. Vamos lá, bota um negócio assim melhor, se arruma direitinho, um negócio mais cheiroso. Vamos lá, tá. Aí ela vai estar cheia de gás. Vai lá, toma um banho, lava a chana, uma maravilha. Porra, ela fica mais atraente. Sim. Mas o que que eu fiz? Porra nenhuma. É. Eu aticei, foi uma coisa que já estava dentro dela, que ela já era se olhar naquele espelhado. Entendi. Encantamento dela com ela mesma. Isso, porque ela já possui esse encantamento natural. O que o consulente pode fazer para cooperar com um resultado mais rápido e eficaz? Do quê? Ó, depois que faz a amarração. O que que ele pode fazer? É. Para o resultado ser mais rápido? É, e eficaz. Mas se não tem porra nenhuma, como é que vai ser eficaz e mais rápido? Não, mas vamos dizer que ele fez uma magia de amor. E ele quer que isso aconteça mais rápido. Não, se ele fez um encantamento, isso. Uma magia, não é amarração não, não, né? Não. Ah, um encantamento. É fazer isso que eu falei. Ah. Se tornar melhor. Aham. Fica mais bonitão, mais arrumado, mais na estirpe, não é isso? Aí encanta. Embora por dentro, às vezes, é uma merda. Mas depois que comeu, comeu. Embora o quê? Por dentro, às vezes, é uma merda. É. A ansiedade do consulente prejudica os trabalhos? Muito. E ajuda também. Aí, dependendo da linha que você me pergunta. Se for pro negativo, ajuda pra caralho. Se for positivo, atrapalha pra caralho. Ah, é? Ah. Então, a amarração, o encantamento é negativo. É. Então, tudo ajuda que prende outro, de alguma forma, é negativo. Então, querer muito, aquele afã de estar comigo, de comer aquela rola, aquela chana, isso é negativo. Ajuda. Ter ansiedade ajuda. Ajuda. Qual é a contribuição se caso o casal tenha trocado energia sexual? Contribuição de quê? Eu venho pedir amarração, mas eu já fiquei com a pessoa. Aí é pior, que ela já conhece a rola. Ah. Porra, se ela não quis, agora vai querer depois. Encantamento? Aí é muito pior. É mais difícil. Mais difícil. O senhor fazer. Eu ou outro qualquer. Tá. Se não houver amor da pessoa alvo da amarração, do encantamento, e sim um gostar, a amarração poderá ter assim mesmo o efeito? Não tem efeito nenhum, porque isso não existe. A amarração, mas e o encantamento? O encantamento, se ele melhorar, pode ser que tenha. Uhum. Isso ninguém pode prever. Mas se a pessoa, dentro da pessoa alvo do encantamento, só tiver um pequeno gostar, não existe amor, né? Só um pequeno gostar. Daí ele pergunta, o encantamento terá assim mesmo efeito? Não. Ela vai até admirar mais um pouquinho só, mas dá a Xana não. Dá a Xana não? Não. Não é isso que tá perguntando? Tá. Mas não acho é que... É porque eu vou mais profundo. Eu não acho que tá querendo sexo. Quer pra... Ah, que amava aqui, pra ter o neném do lado. Pra ter um relacionamento estável. É, e relacionamento não tem enrolação, trepação? Tem. É, a maioria é trepação, vamos sair da inocência, vamos falar logo direito. É a trepação. Nossa. É, ou é bango, ou é trepação. Ou é dinheiro, ou é trepação. É. Qual é o sentimento na pessoa-alvo que torna possível um encantamento, uma amarração? E qual um encantamento, amarração não tem. É, mas é isso. Eu vou falar os dois, porque quem tá em casa entende. Mas aí os filhos da puta depois vai dizer assim, ele disse que não tinha e agora tá respondendo. É, vamos falar tudo encantamento. Vai pegar o caralho, eu tô aqui, tô aceso, pô. Tá aceso? Então tá, vamos mudar. Quando aparecer a pergunta com a amarração, eu vou falar encantamento de amor. Isso. Pronto. É. Quem tá ouvindo já ficou sabendo. Entenderam, filha das putas? Louvado seja. Para sempre seja louvado. Graças. Graças. Qual é o sentimento na pessoa-alvo que torna possível o encantamento de amor? Olha só, isso vai variar como vai ser esse de quem se trata. Se você já é casado, já tem casado, arrumado, sei lá, pô, namorado, pô, e tá tendo uma discordância entre vocês na cama, na vida, o que for. Então nós vamos fazer alguma coisa para harmonizar. Isso não é negativo. É. Isso não é negativo. Nesse caso, a ansiedade atrapalha. Vai atrapalhar, porque é positivo. Positivo. Agora, se não tem e você quer forçar essa porra, é negativo. É. Não é negativo? Sim. O tempo que vai durar é o tempo que o outro vai dar para essa energia ficar. Uhum. E pode ser uma noite, pode ser um mês, pode ser um ano. Aí vai depender de cada caso. Uhum. E assim... Eu não sei se o senhor falou, eu que não entendi. Qual é o sentimento na pessoa-alvo que torna possível, entendi, um encantamento? Isso é o equilíbrio dela. É, a falta desse equilíbrio. Isso. Precisa. E se você equilibra o outro, é porque o outro se vê naquele. Ah. Toda vez que você olha para o outro e sente um repúdio daquele ser, é porque ele está refletindo alguma coisa que está escondido dentro de você. Toda vez que você olha no outro que te atrai, que quer, é porque é aquilo que você completa você. Uhum. Você entendeu? Entendi. É correto, após pedir, o consulente ficar falando com a pombogira mentalmente, pessoalmente, para, de certa forma, lembrando-a da obrigação, e isso fortalece a magia? É correto? Não. Fortalece porra nenhuma, perturba é ela, coitada. Já fizeram assim com o senhor? Muito, muito. Mas em magia ou em é, tudo? Fazer encantamento assim, daí fala assim, cadê? Fala, fica 24 horas. Cadê a rola, tiriri? Isso incomoda o senhor? Puta que pariu. Incomoda? Incomoda, claro, eu mando se foder, mas incomoda. Ou seja, sempre que eu pensar no senhor, o senhor bota vai... uma formiga dentro das suas calças. Ai. Não vai incomodar? Vai. Então, é a mesma coisa. Não é porque eu sou energia que não incomoda. Incomoda sim, que tá falando. Tá mentalizando, eu tô ali. Manda se fuder toda hora, mas tô ali. Manda se fuder. Claro. Como age? Muitos aqui chegam aqui e eu falo assim, porra, me deixa em paz, caralho. Deixa eu trabalhar, porra. Não fica me chamando toda hora, não. É. Quem tá aqui, a me acompanha, sabe disso. Sabe. Aí a filha da... Não, eu só chamei 2 dias. Porra, 2 dias, caralho, o dia todo. Nossa. Então, qualquer um com fé ou sem fé, pensou no senhor, lhe pediu alguma coisa em pensamento, chega até o senhor. Chega, porra. E o senhor é obrigado a ouvir isso pelo seu trabalho, diretor? Não é obrigado. Você ouve, está verbalizando, está jogando no astral. Entrou na sua sintonia. Entrou na minha sintonia, eu posso sentir, porra. Então não sou eu. Ah. É isso? Então não sou eu. Entendi. Rola um marapinho aí. Como age a energia da entidade que aceitou fazer o trabalho em uma pessoa sobre efeito da encantamento de amor? Essa energia também afeta o consulente que solicitou? É só dele. Ah, como assim? Não afeta a entidade, afeta é ele que foi lá pedir. Isso. Agora tu vem me pedir um pão, então o pão dá, sobra pra mim, caralho. É. Entendeu, GG? Entendi. Ih, não era pra falar de GG, não, mano. Por quê? Aqui, nesse negócio? Não, tá. Ah, tá. Sabe, somos isso aí é o apelido que o senhor me deu, né? Isso. GG. Louvado seja. Em nome de Jesus. Qual o tempo para que surta efeito esperado e o casal se una? O que é tempo? Então, qual o tempo para... Não, estou te perguntando. Não me responde com outra pergunta, não. O que é tempo? Não, eu ia repetir a mesma. Ah, o que é tempo? Tempo é o que a gente registra com o passar das horas. É o que você conta de espaço, não é isso? Energia não tem isso. Não tem? Não. Pode acontecer daqui a pouco, daqui a um ano, daqui a... Eu acabei de falar isso. Por que estipula-se normalmente prazos de 3, 7, 14, 21 dias? Eu quero ver amarrar um que esteja lá no Japão e em 3 dias a magia funcionar. Filha da puta tá aqui. Ixi. Eu quero ver. Isso é tudo conversa fiada, meu amigo. É tudo pra arrancar bango. Não existe isso. Ainda dá prazo, vai se fuder. Ah. Vou contar uma história aqui. Ah, vamos ver. Conheci uma consulente que veio falar comigo. Ó, oh, Tiriri, fui num pai de santo maravilhoso. Puta que pariu. Fez um negócio pra mim, pro homem. Me pediu só o banco, claro. Olha. O nome e o endereçado do buraco. Você sabe que eu recebi até flores do homem depois da magia? Oh. Eu falei, deixa de ser burra, filha da puta. Quem mandou foi o pai de santo. Tu não deu o endereçado e deu o nome? O filho da puta comprou as flores, botou no nome do amarrado é. E mandou pro buraco da mulher. Nossa. E o senhor, quando é assim, o senhor conta, estraga a festa dele. Falo tudo, não tem que falar? Eu vou ter que compactuar com isso? É. Ui, caprichou. Venha sempre aqui, GG, porque nunca vem essa taça assim. Só quando a gente faz diálogo. 3, 7, 14, 21. Daqui show! 3, 7, 14, 21. O que determina esse tempo? O senhor já falou que isso daí não tem nada a ver. Qual o tempo comum de despachar e algo acontecer? Não é, tem tempo. Não tem um tempo comum? Não, não tem tempo. Cada caso vai ser um caso. É. É necessário fazer a renovação? Agora deixa eu dar só uma... Como é que fala? Abrir o quê? Despacho. Não, abri pra falar, como é que é? Ah, abri um parênteses. Ah. Você ia falar outra coisa aqui. Não. Abri isso aí. É. Quando chega alguém pra nós, é, nesse estado, ou estado, hum, de total desarmonia emocional, qual é a nossa função? A função de um Exu de lei. Acatar o que o filho da puta tá falando, se tudo isso aqui não faz, ele vai embora. Então a ordem suprema, a ordem maior é essa. Você acata aquele, o puto, e tenta harmonizar o puto. Uhum. E mostrar pra ele que aquilo ali não é a vida dele. Uhum. Aquilo faz parte do caminho, mas não é todo. Uhum. E tem muita coisa ainda pra ele viver, tem tanta alegria pra ele ter, que a alegria não tá só ali. Então às vezes se faz um trabalho, se faz alguma coisa, mas pra harmonizar o interior dele. Mas você não pode dizer isso. Se disser isso, fodeu, ele vai embora. É. Entendeu? Até ele enxergar e dizer assim, ah, Por que, que eu queria aquela merda? Não, tem outros melhores aí, vou atrás de outro. Ah, é. Entendeu? Sim. Isso é o trabalho da lei. Da lei. Porque se ele chegou a esse estágio, a esse ponto, ele está desarmonizado, desequilibrado. E a nossa função é equilibrar. Não é isso? Então, por que algumas pessoas vão numa casa que segue a lei e algumas vão nessas casas que se aceita trabalho por maldade? Então, aí um que fala assim, quer ver? Eu vou pra ali, porra, falei que o tiriri ali não presta não. Por quê? Porra, aqui me dá banho de canjica, cara, tô fora. Aí vai no outro que cobra branco, não, mas vamos conseguir fazer. Você pega ali, pega pinto é uma erva. É. Lava a chana com pega-pinto, vai ser uma maravilha. É. Puta que pariu, a mulher sai toda contente. Mas vai durar só uma semana. É. Depois ela vai ver que não acontece porra nenhuma. É. Deu, foi uma alergia na chana, filha da puta. E volta lá pro Exu. Ela vai falar, o senhor me mentiu. Não, volta pro outro. Volta que queria trabalho de canjica. Ah, entendi. Entendeu? Porque quer o resultado, né? É. Mas o resultado que vocês têm não é o que eles querem. Não, é o que tem que ser. O resultado que a lei tem. Muitos vêm aqui, eu digo, sai dessa... Como é que fala na gira? Dessa lama, jacaré. Esse homem não te pertence, vamos pra ver outro. Isso não tá no teu caminho. É necessário... Vamos fechar o parênteses aí? Fechou o parênteses. É necessário fazer a renovação ou vai depender de como você conduz a relação? Renovação de quê? Da harmonia, do encantamento de amor. Não, não tem que fazer nada, nem renovar porra nenhuma. Não. Não existe. O encantamento de amor que o senhor falou, ele tem duração até que a pessoa chegue em você. Isso. Então, depois acabou, aí tem que fazer outro. Outro. Ah, não tem que renovar. Ah, tem que fazer outro. Outro pra manter o relacionamento. É. Mas daí não é amor, pô. Não. Pô, é o amor que vai manter. Então vamos lá. Amor só tem um. Ah. Amor só existe um. Vamos parar dessa hipocrisia. O amor verdadeiro é o da mãe pelo filho. O resto tudo é. Tudo é maluquice. Ou seja, pisou no meu pé. Eu vou dar uma porrada. Quais os efeitos? Não. O que sente normalmente uma pessoa sob efeito da magia de amor? Como ela se sente? Ela fica com vontade de abraçar um homem? De dar a chana. Fica? É. A magia não é pra isso? É. É pra... Então vamos lá. Mas já tem, a energia já tem a vontade de dar. Só atiça a magia. Só atiça? É. Mas ele pergunta assim, no caso do encantamento de amor, ela sonha com frequência com o consulente? Não. Não, você não nada de... Ela não tá nem no mental dela, como é que ela vai sonhar? Nossa. É verdade que a pessoa fica se debatendo, sendo às vezes grossa e muito raivosa com a pessoa que pediu o encantamento de amor, mostrando os sinais inversos do esperado? Porque se foi feito o encantamento, se foi feito essa amarração, a pessoa tem um guardião também, que todos têm. E aí ela faz isso mesmo. Essa magia. É uma reação. É uma reação àquela ação. Entendi. Não é isso? Toda ação gera uma reação. É. Então a reação é essa. Mas se toda ação gera... Essa é a ação de ter feito o encantamento de amor. Isso. E se a reação já está embutida em como ela vai se sentir, tratar ele, então não existe karma para ele porque já foi resolvido ali. Não, existe sim. Ela só reagiu. Só reagiu. O karma do negócio feito lá está lá. Tá lá, vai pagar. Vai pagar, Cecília? Vai. Vai ficar sem chana. A pessoa, pelo efeito do encantamento de amor, pode e terá interesse em fazer sexo com outro durante ali a aproximação dos dois. Fez o encantamento de amor, a pessoa veio e agora ela está com você finalmente o que você queria. Durante esse tempo que estão juntos, ela vai ficar com vontade de sair com outras pessoas? Olha só. Pra sexo, essas coisas. Você quer encantar uma pessoa, você tem que tratar essa pessoa bem. Tratar a pessoa bem, com carinho, com cuidado, mostrar amizade. mostrar companheirismo, mostrar que gosta, de outras formas, aí quem sabe cai na cama. É. Não é isso? Quem sabe? Agora, fica só esperando que aqueles bonecos amarrados lá funcionam, só os bonecos vão trepar. Essa pessoa tá com medo, seu Tirini. Depois de tanto trabalho e ela tá vivendo do seu lado, ela fica com vontade de sair com outro. Mas vontade todo mundo tem. Desejo é uma coisa que todo mundo tem. Passa um bonitão ali, ui. É. Né? É desejo, não é desejo? Sim, sim. Agora, se vai realizar esse desejo, é outra história. Então se ele conquistar... Aí vai no caráter, não é assim? O caráter da moça amarrada. É, ou do moço. Do moço. Ou do velho, da velha. Quem tiver amarrar velha é foda, hein? Eita. Tá com muita necessidade. Mas vamos pra frente. Então, se ele conseguiu fazer esse encantamento do amor, a pessoa tá vivendo do lado dele. Ele não quer que essa pessoa saia com outro. Ele tá perguntando... Se o fato dela ter sido amarrada, ou seja, o encantamento ter feito, ela não vai ter vontade de sair com o outro. Não vai ter vontade, porque isso vai do caráter, da dignidade. Ela pode acabar saindo? Pode. Se ele der uma brecha? Vai. E isso faz parte do efeito colateral? Não, isso é do caráter. Do ser humano, né? É. O pai de santo, por clarividência, ui. E após ter sido feito encantamento, ui. Tem como saber se a pessoa se envolveu com outro sexualmente? Ah, meu amigo, aí não precisa ter clarividência, é só ter inteligência, porra. Como assim? Olhando a figura, o aspecto, já dá pra manjar, essa é do balacobaco. É. Bobeou, tá dentro. Ixi. É, porra. O senhor falou do caráter, tem a ver? Porque a vidência não vai ver isso. Não? Não, vidência não foi dada pra isso. Não. Vê se a outra tá trepando. Vidência, pai. Imagina lá, o superior vai gastar o tempo dele te dando vidência pra tu ver trepança. É. Ó. Aí é foda. A de santo não tem que se preocupar com trepança. É, diz que tem clarividência, vendo a aura dela, dá pra saber se ela ficou com outro sexualmente. É, vê nada. Existem dutos de energia que quando você deseja, você já liga um duto à pessoa. Ixi. Que você desejou. Mas daí a ter esse duto concretizado fisicamente, não tem como ver. Vê o duto, olha, anda desejando sim, olha, mas como todo mundo, isso é normal. Acabou. É assim que tem que falar, não tem que fomentar discórdia. Tem que fomentar é concórdia. Se ele quer unir, ele tem que comentar, divulgar a concórdia, não a discórdia. Sim. É como se dissesse assim, diz que ama, que o amor é puro e legítimo, no entanto, desconfia dela. Ah. E vai lá ver se ela saiu com outro. Porra, já é uma desconfiança. Ele não se garante, não? Não se garante na rola dele? Entendi. As entidades... Eu falo logo pra quem vem aqui perguntar pra mim. Tu não se confia na tua rola, não, porra? Ah. Vem perguntar a mim, como a chana é tua, que tem que tomar conta, não sou eu. Nossa. Vem pessoas perguntando se a esposa tá traindo? É. Eu falo logo, tu deu uma surra de piroca nela? Não, então, tá faltando. Deu uma surra de piroca nela. Sabe o que é dar surra de piroca? O que é, Cecília? Comer toda hora. Toda hora? Enquanto tiver tempo, toma-lhe rola. Eu quero ver ela ter vontade de baixo. Ixi. O senhor quer ver o quê? Ela sentir vontade de outra rola. Claro. Vai ficar até enjoada. Claro. As entidades que trabalham nesse... Fica bem servida. Ui. É. Tá. As entidades que trabalham nesse campo magístico podem colocar outras pessoas com a mesma afinidade, características gerais daquela que se quer amarrar, que se quer fazer encantamento de amor, para testar a pessoa que pediu o encantamento de amor, para ver se a pessoa que pede está convicta ou está agindo na incerteza? Poder não pode, porque ninguém tem poder. Poder de um só. Ué? Poder não pode. Ninguém tem poder para isso. Ninguém tem poder? Ninguém que eu diga espiritual. Uh-huh. Nós temos força. Uh-huh. Agora, poder não. Entendi. Entendeu? Se ela der brecha por uma que gosta do negócio, vai. Agora, se não for, não vai. Pode até desejar, mas não vai. Então, só ver se eu entendi. Poder só um que tem, só Deus. É. E o resto tem força. Deus não. Bota o Supremo. Não vamos botar Deus não, tá. Que vai dizer que eu sou evangélico. Eu não sou evangélico. Zambi. Outro. Não. Aí vamos dizer que eu sou macumbeiro, também não sou macumbeiro. O poder supremo. Isso. Então tá. É. Vamos lá. Você sabe de onde vem o termo macumbeiro? Antigamente se chamava quiumbeiros. Ah. Eram aqueles que lidavam com magia. E aqueles que faziam mal se chamava maquiumbeiros. E aí foi se falando, aí se tornou macumbeiro. Sabia disso? É. Faz um estudador aí que você vai ver quem é. Não, mas quando o pessoal diz assim para justificar que a Umbanda não é macumba, eles associam aquele instrumento. Ah, não é macumba? É o quê? Só é reza. É reza. Tudo é macumba, vem tudo da mesma origem. Você, deixa eu ver se eu entendi essa parte aqui. O cara fala pra fez um encantamento de amor pra moça A. Isso. Só que a moça B tem as mesmas características dela. Mas não é ela. Só que não é ela. E ele tá perguntando fez pra A. Isso. Ele tá perguntando se vocês podem colocar a moça B na vida dele pra testar, ver se ele quer mesmo a moça A. Ah, neném, ele quer várias vezes pra testar. Você diz que ela é muito bom. Aí é mais caro, vamos dizer assim, é mais caro. Ah, filha da puta. Ele dizendo assim... Porque... Bota nada, vai no caminho dele, quem tá no caminho. Ah, não tem, senhor. Você acha que com tanta merda nesse planeta, né, senhor? A gente vai se preocupar com a chana de alguém, a rola de alguém? É. Ó. O senhor tá dizendo, nós não vamos procurar uma moça B, que tem a mesma característica da moça A. É, pra poder testar ele. Pra testar ele. O bonitão, se gostosão. Ele quer a moça A mesmo. Ah, merda. Se contente com a A, se for possível. Tá certo. O consulente pode sair com outras pessoas e se relacionar sexualmente? O cara veio e pediu pra fazer o encantamento do amor com aquela moça. Agora ele quer sair com outras. Você já viu aí que é desequilibrado. Mas tá perguntando se pode. Vou fazer a mesma pergunta pro senhor. O consulente... Deve. Pode sair com outras pessoas e se relacionar sexualmente? Deve. Quem sabe nisso ele acha a outra dele. Quem sabe? Deve. Deixa em paz aquela que ele fez. Ah, porra. Deixa pra lá. Sai da barra da saia da mulher, porra. Larga o anjo de guarda dela. Homem também vem fazer... Muito. Homem? É. Ó, vou falar uma coisa. Eu não vou falar o nome porque não vai não, sair aqui. É antiético. Mas tem quem concorde com isso. Isso. Mulher, a primeira pedida é rola. Homem, a primeira pedida é bango. A segunda, chana. Dinheiro, né? Bango é dinheiro. Primeiro, o homem é primeiro o bango. Ah. Depois vem a chana. A mulher, primeiro é rola. E depois? É bango. Dinheiro também. Se pode vir uma banga cheia de... uma rola cheia de bango, ui. Melhor ainda. Melhor ainda. O que acontece quando pedimos algo e não vemos nenhum sinal e a fé cai? Vocês param de trabalhar? Não. Porque é negativo. Ah, porque não tinha nada pra fazer. Aí a fé cai, neném. É porque não tinha nenhuma. Ah, é? Fé não cai nem aumenta. Ah, entendi. Fé é fé, porra. Não tem fé pequena e fé grande. Fé é fé. Então vamos dizer assim, para se colocar ele nesse... Ele vai e pede ao senhor, faz o encantamento de amor. Aí passou uma semana, ele tá se coçando já. Passou duas. A coceira aumentou. É, e a fé caiu. Passou três, a rola caiu. A fé. Ah. Caiu a fé. E vocês param de trabalhar quando cai a fé? Não para de trabalhar porra nenhuma. A fé é uma só, ele já não tinha antes. Aham. Porque ele centrou a fé dele na conquista do que ele quer. Isso. E será que o que ele quer é o que o universo conspira? Não. Então pronto. Mas veja, vocês direcionam a energia, ele colocou energia lá. Isso. Então, para que aquela pessoa viesse para a entourage. Mas direção não quer dizer conquista. Direcionamos, se vai atingir é outra história. Vocês fazem lá vos mãos. É, porra. Então, se a fé cai, temos que ir a... Se numa magia, no encantamento de amor, a fé cai, temos que ir atrás da pessoa? Se formos atrás, retarda o trabalho? Isso é um só que perguntou isso tudo. É. Ele tá fudido. Ou ela? Ele? Ele? É. Meu amigo, procura alguma coisa para ocupar seu tempo. Porra! Não, temos que ir atrás. E atrás de quê se não deu certo, porra? Se a fé caiu e vocês não fizeram. Se, ele não, se a fé caiu é porque ele nunca teve. Então se for atrás, você tarda o trabalho? Não, porque não tava, não chegou nela. Nada, não funcionou. Não funcionou. Por que quando pedimos abertura de caminho na vida profissional, somos orientados a bater na porta das empresas e aí as entidades só fazem dar um empurrãozinho? Por que no encantamento do amor é o inverso, temos que esperar? Não, você... Oh, não é assim não. Quando nós abrimos caminho, você vai caminhar, ó. Eu vou limpar a sua aura, vou limpar o seu plexo, plexo. Sua energia, seu chakra. Plexo, seu chakra. Agora você tá pronto, vai lá e caminha, filha da puta. Vai lá procurar atrás. A mesma coisa na amarração, ou na magia do amor. Magia, no encantamento. No encantamento, amarração não. Não. Magia e encantamento. Isso. É nós fazer a coisa e você tem que fazer a sua parte. Amarração não existe. Não tem. Nesse sentido de prender o outro. Mas magia... Existem magias, encantamentos para essa energia, essa função. Isso. Existe muito. Tem, e a maior parte é do cigano. Ah. Sabia que não é nossa? Não. A maior parte é do cigano. Que faz o quê? E faz esses encantamentos. É, completar a energia que tá faltando e atrair. Isso, e completar a aura dele com aquela energia. Ah, mas uma hora ela dissipa. Dissipa, né? Porque não pertence a ele. E aí, bom. Ah lá, exatamente. Porque alguns encantamentos de amor, magia de amor, funcionam e outras não. Eu acabei de falar. Por isso que o senhor falou. É, acabei de falar. Ah, eu coloco em mim... Quando é verdadeiro, é amor, é o querer, isso funciona. Quando é só aquela coisa de... Como é que fala o nome? Passageira. É, passageira, aquela paixão. Coisa só paixão, quer comer. É. Aí, geralmente, não acontece. Ou seja... Senão, esse... Como é? Pitt? Tava fudido. O Brad Pitt? Brad Pitt. Tava fudido. Não tava fudido? Tava enrolado. Então, por exemplo, quando a pessoa vai e faz um encantamento de amor, vocês colocam na minha energia o que está de carência na dela. É. E aí, a hora que ela chegar perto, vai ver Vai ter aquele impacto. Tá, vamos lá. Por que algumas funcionam e outras não? Ou todas, uma vez a oferenda despachada e aceita, a ordem foi lançada para começar os trabalhos? Primeiro, né? Começar os trabalhos, que trabalho? Trabalho de aproximação dos dois. Não tem isso. A magia é uma só. Você faz a magia e lança no astral, no ar. Isso. Se colar, pois, se não colar, não vai colar mais. Não adianta fazer outra. Por que algumas oferendas são pedidas e depois não são aceitas? Como assim? Se foi pedida, como é que não é aceita? Eu acho que isso aqui já é uma outra pessoa que fez uma questão. Porque às vezes a gente joga o búzios assim, ou alguma coisa, e cai que não aceitou aquilo. Rapaz, se pediu? Como é que não aceita? Isso acontece com Exu, né? Exu pede uma coisa, ele sempre vai aceitar, porque pediu. Se você pede, eu te dou, você não aceita, vou mandar você pro caralho, não vou? Vai. Porra. Que, olha aqui uma palavra, que externalidades... Puta que pariu. Situações e eventos podem retardar o resultado do trabalho de encantamento de amor. Me explica essa porra. Por exemplo, será que eu morar com a minha mãe pode atrasar? Situações e eventos que podem retardar o resultado do trabalho. Será que eu, por exemplo, trabalhar demais pode retardar? Será que se eu ficar só no computador em casa pode retardar o efeito do trabalho? É lógico, se você não sai, quem que vai te ver? Que externalidades, situações e eventos podem retardar o resultado dos trabalhos? A sua paralisia. Isso. A sua falta de confiança em você mesmo. Você não se sentir o cara. Isso atrapalha. Ou a mulher, né? Ou, é. Isso atrapalha. É verdade que quando a Pombogira ou Exu ou respectiva entidade não resolve, pede auxílio aos IBGs, linha de Cosme e Damião? Pra quê? Pra quê pedir auxílio à capetada? Dizem que eles são a linha da pureza. E pureza vai se meter com trepança? Com devassidão? Com devassos? Tem que pedir ajuda nenhum. Se aqui não funcionou, não é lá que vai funcionar. O senhor acha que uma pessoa que pede um encantamento de amor é uma pessoa devassa? Depende. Dá o significado que a pessoa dá para a palavra. É, depende. Claro. O que difere uma... Chega alguém aqui e fala, Tirira, eu quero um amor na minha vida. E aí? Quero uma pessoa. Seja melhor. Eu falei isso essa semana aqui. Falou? Falei. Seja melhor, tu é uma filha da puta, brava pra caralho, quer ser homem? Tem que ser você, feminina, bonita, boca mais calada, fala um monte de merda. Ixi. Aí que vai conquistar quem? Porra nenhuma. É, realmente. O que difere de um encantamento de amor feito pela Pombogira, uma entidade que assim se denomina, e a feita pelos IBGs? Não existe encantamento de IBG. Então esse... Para descaração não tem. O pai de santo, além de fazer um trabalho para a Pombogira, após um tempo pediu que o consulente fizesse uma oferenda para a nação de Ibejis em sua casa por 3 dias a pedido da mesa dos búzios. Um trabalho com 2 macas e 2 velas. 2 macas? Maçã, talvez. 2 maçãs e 2 velas a cada dia. No fim do 3º dia, despacha no jardim com muito doce no jardim. Por que disso? Ele está perguntando. Porque não tinha mais o que fazer, ele tinha que inventar alguma coisa. E ele era enganável. Foi lá e fez bonitinho. Juntou os dois ali e juntou a fome. A fome com a vontade de comer. Com a vontade de comer. Qual efeito ela tem na vida espiritual ou só afeta a vida material? O encantamento de amor. Não, só afeta o espírito. Por que afeta o espírito? Por causa da decepção. Porra, bicho, não aconteceu porra nenhuma. É. Não é isso? Na material, o banco que ele gastou. Mas assim, pra pessoa que sofreu o encantamento? Se ela tiver proteção, não pega nada. E se ela não... Aí ela vai ter um baquezinho, mas mínimo. Não, nesse tipo de encantamento aí. É. Você especificou da maçã, do jardim, doce, não é isso? É. Quase nenhum. É porque nesse caso aqui é só invenção, né? O senhor disse que lidar com nação, búzios e... Porque pra começar, o búzios são os orixás que respondem. É. E o negócio é sério. É. Não vai falar de amarração, búzios. Pra quê? De encantamento. Não vai falar nada. E ele vai falar assim, não tá no seu caminho, não é seu caminho. Ou é, mas vai ter um tempo, não tem que fazer nada, espera que a coisa acontece, entendeu? Os orixás que respondem no búzios. Ah, Exu. Exu que responde através do orixá. Dos orixás, isso. Claro. O encantamento de amor só funciona caso o outro espírito esteja na mesma sintonia? Foi o que o senhor falou, né? É. Que sim. A pessoa tem, além de estar na sintonia, tem que ter a fraqueza ali. Isso. Aquela tem que ter carência da energia aqui. Aí se consegue. Mas todo mundo não tem carência assim? Não, tipo? Não. Agora eu vou falar alemão. Nein, nein, nein, nein. O que acontece com os guardiões protetores daquele espírito que está sofrendo encantamento de amor? Eles ficam de braço cruzado? Claro que não, neném. Vão foder quem fez a merda. Ô, louco. Tá mexendo no meu campo, ué? Uhum. A toda ação. Uma reação. Gera uma reação. Quem reage? Os guardiões. Se Mas tiver firme. Daí ele tá tomando lado. Hã? Daí ele tá tomando lado. Não tá tomando lado nenhum. Tá defendendo. Ele é guardião. Guardião faz o quê? Ah, o outro tá mexendo, porra. Tá certo? Sim. Ah, fica cantante. Não fica de braço cruzado? Não. Como que o senhor chama celular, seu tizinho? pica cantante. Tá certo. Porque todo mundo se fode por ali. Ô, louco. Ah. Quando a oferenda é aceita, isso é de acordo com os guias protetores da pessoa que sofreu o encantamento de amor? Aceita toda oferenda é. Entendi. Agora, se vai dar o efeito que o puto quer, aí é outra história. Entendeu? Sim. Ah! O encantamento de amor só é concluído com sucesso se a pessoa amada estiver no caminho da pessoa solicitante? Só. Você aí não precisa nem de encantamento. É, só precisa esperar o tempo certo. Só o tempo certo. Mas se tem uma pessoa que ele passou lá na Alemanha, lá. Ele viu uma loira bonita, não tem nada a ver com o caminho dele. Mas ele quer fazer uma amarração. Mas é difícil ter essa loira bonita lá, hein? Por quê? Eu andei lá, não tinha não. Não tinha? Não. Então eu sei que na Suécia tem. Isso, vamos botar outro nome. Vamos lá. Ele foi lá na Suécia e vai morar lá. Daí tem uma loira, chegou lá, tem, ele viu aquela, ele, aquela que ele quer. Só que ela ele nem... quer, mas ela quer? Ah, nem conhece ele. Então como é que vai fazer? Não, mas vamos citar um exemplo de uma pessoa que não está no caminho dele. Daí, por ela não estar no caminho dele, nem fazendo qualquer coisa... Não vai chegar, não vai. E, mas se essa moça está no caminho dele, só que não se conhece ainda? Ah, aí vai ter o momento de se conhecer. Mas o encantamento não serve também? Não, vai ter o momento de se conhecer. Então, esse negócio de encantamento de amor... É balela. Não, encantamento funciona pra te tornar mais atrativo. Mas, como é que fala? Alguém olha assim, que rolão. Entendeu? Uma coisa assim, só. Sim. Botar brilho na aura, só. Certo. Claro. Então, como é que vocês falam? Lustrar. Lustrar. Não é assim? Isso. Não tem até o banho lustral? E bota você todo... É isso? Sim. Ele está perguntando aqui se quando uma pessoa não está no seu caminho, você tem que fazer um trabalho mais gigantesco. Não, pode fazer gigantesco quanto for. Não está no caminho, não vai. Não vai. Então, até aquela pessoa que está no caminho, se não está no caminho naquele momento, ela não está no caminho. Não. Então não vai. Não é a hora, não vai. Não resolve nada. Vai só gastar banho. A amarração resolve que ele vai ficar mais atrativo. Isso. Mas não vai funcionar. Amarração não. Encantamento de amor. Isso. Então vamos lá. Tem uma coisa que agarra mesmo. Vou ensinar pra esse puto aí. É homem, né? É. Pega uma jaca verde. Ixi. Abre. Tira aquela cola dela toda e passa no corpo. Quando a mulher passar, agarra ela. Duvido quem tira. Aí amarrou pra sempre. Ah, sempre. Vai ter que ir no casaca pra poder fazer cortador. Tá certo. Não tem amarração aí. Não tem. Não tem falha. Não tem magia melhor. Não. Porque daí se ela tá no caminho ou não, vai ficar amarrada nele. Vai. Né? Vai ficar presa, mesmo que ela daí sai. Aí é amarração mesmo, né? Ainda vai ficar puta, né? Vai. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado, seu Tiriri. Como chama o... O senhor trabalha para casa de Umbanda ou para o Ilê? Para o Ilê. Como chama a casa que o senhor trabalha? Como é que é o nome da casa? Pode falar, fala alto, fala. Fraternidade Umbandista, Irmão Unidos na Fé, Casa do Caboclo Pena Branca. Guardião Tiriri Lanã. E qual ponto que o senhor mais gosta? O diabo velho, vou cortar seu chifre, vou cortar seu rabo e dar peixe comer. Diabo velho, eu vou cortar seu chifre, vou cortar seu rabo e dar prejuízo comer. Da sua língua vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Quem é o demônio na história do diabo? A filha da puta ou filha da puta que vai pedir? De quem fala mal de mim. Fala mal de mim, mas não fale por detrás. Fala mal de mim, mas não fala por detrás. Pega ela, peru, pega ela, Satanás. Graças a Deus. Muito obrigado, seu Tiriri. Acabou aí. Acabou. Então, acho que isso que a pessoa quis dizer. E quais. Essa porra daqui.